crianças, alô mamãe, alô papai, atenção todos do bairro Vicente Pison em Serviluz. Encontra-se aqui, bem pertinho de você, na vista, próxima à estação do metrô, o Parque Diversões Nova Vida. Com 11 brinquedos para o seu inteiro divertimento. E aí, vai ficar de fora dessa? Lá você irá encontrar Barca Pirata, Carrinho Bate-Bate, Roda Gigante, Carrossel de Cavalinho, Jipinho, Cama Elástica, Barquinho Infantil, Kid Play, Pula Pula, Barraca de Tiro e muito mais. Vamos para o parque. Não perca a nossa curta temporada do nosso parque de diversões que se encontra montado ali, na vista, próxima à estação do metrô. Você e toda a sua família serão nossos convidados especiais. Venha e divirta-se. Hoje é dia de alegria e vai rolar muita diversão. Vamos para o parque. Alô, crianças! Alô, mamãe! Alô, papai! Atenção todos do bairro Vicente Pison em Serviluz. Encontra-se aqui, bem pertinho de você, na vista, próxima à estação do metrô, o Parque Diversões Nova Vida. Com 11 brinquedos para o seu inteiro divertimento. E aí, vai ficar de fora dessa? Lá você irá encontrar Barca Pirata, Carrinho Bate-Bate, Roda Gigante, Carrossel de Cavalinho, Jipinho, Cama Elástica, Barquinho Infantil, Kid Play, Pula Pula, Barraca de Tiro e muito mais. Vamos para o parque. Não perca a nossa curta temporada do nosso parque de diversões que se encontra montado ali, na vista, próxima à estação do metrô. Você e toda a sua família serão nossos convidados especiais. Venha e divirta-se.